tema a ser colocado aqui hoje é entendimento da vida. É uma coisa meio que particular, né? Entendimento da vida. Porque cada um entende ou tenta compreender e aceitar a vida da forma que lhe apraz, ou da forma que de repente ele tenha aprendido ou a entender. Então, como entender as diferenças sociais? Como entender que existe lá, a não muitos quilômetros daqui, em linha reta, casebres? Existem famílias que estão abaixo da linha de miséria, que não é muito longe daqui. E como entender as mansões que existem aqui? E como nós vamos compreender a vida dessa forma? Como entender aquele que está numa cadeira de roda, ou aquele que tem síndrome de Down, ou aquele que é bastante novo, 35, 40 anos, alguns eu conheço, que já estão com o início do mal do Alzheimer, e alguns que vivem 85, quase 90 anos, eu tenho exemplos lá perto de casa, né? Extremamente com saúde, com uma qualidade de vida excelente, e eu nunca vi ficarem doentes. Quer dizer, como entender isso? Entendimento de vida. É meio particular, né? Uns vão se revoltar e outros vão aceitar. Vai ver que outros mais de fé vão dizer, bom, é vontade de Deus e acabou, né? Bom, aqui, claro, o Espiritismo, ele tem uma explicação um pouquinho mais complexa, que é a questão kármica. Por que que acontece tudo isso? Nós vamos entender a vida se nós entendermos, compreendermos o passado. Então tem um... Existe aqui um... Na Folha Espírita, agora de agosto, é uma coluna, que é uma coluna do Dr. Nubor Fakure. Ele é neurologista e diretor do Instituto do Cérebro em Campinas. Ele é também autor... Ele é espírita, ele é médium, ele trabalha numa casa espírita e, inclusive, ele é um vidente, né? Então, ele fala certos causos aqui e histórias que ele escuta, que ele realmente vê, que compreende que é verdade, e ele coloca aqui no, na Folha Espírita. Então, é para meditar e aprender, é o nome da coluna dele. Então, aqui ele coloca quatro histórias de como que a gente pode entender, através de uma historieta verdadeira, é claro, que aconteceu em algum lugar, que acontece, e como é que vamos entender essa vida. Cadeira de rodas. Seu Argelino era conhecido como muito vaidoso e perdulário. Perdulário é aquele que gosta de jogar e perder muito dinheiro. Com empréstimos, comprava tudo o que queria. Até um dia em que a queixa dos credores era tanta que ele corria o risco de ir para a cadeia, de tanto que ele devia. Desesperado e sem recursos, esse tal de Argelino atirou-se nas rodas de um trem urbano, na frente das rodas de um trem, provavelmente um. Nessas grandes cidades aí que tem o metrô, né? Anos depois, de muito sofrer e implorar, conseguiu renascer sem escutar e sem poder andar, numa cadeira de rodas, com válvulas na cabeça. Roselinda não se cansava de falar. De casa em casa, era um vizinho ou um parente que ela punha para escutar. Nunca se cuidou do que não dizer para não machucar. Quer dizer, aquela pessoa que falava tudo o que pensava e não pensava que poderia machucar alguém com a sua conversa. Não poupava ninguém, nem mesmo suas irmãs. Tanto plantava, de tanta coisa ruim que plantava, que até casamento conseguiu desarranjar. Inimizade aos montões. O tempo passa e, noutra vida, está a Roselinda no vai e vem de hospital em um hospital, numa outra existência. Ela tem hidrocefalia. A cabeça agora é oca. Tem mais água que miolos. Hidrocefalia é quando tem bastante líquido no dentro do cérebro. E ela vai de hospital em hospital, e ela está sempre fora e não consegue falar, e ficou com uma debre mental, como a gente fala. Perdeu a memória. O comendador Flores tinha terras, gado e muito dinheiro. Para um filho, prometeu ajudar para estudar. Para a filha, ia dar uma casa para morar. Na Santa Casa, ele deixou o recado que ia levar sacarias de mantimentos, comida. O pobre do Manezinho, era o vizinho doente, que ele ficou de visitar e levar os remédios que precisava. Nunca apareceu. Mulheres da igreja pediam donativos para a caridade e ele prometia ajudar, mas nada de donativos. Nada, porém, foi feito. Nada ele fez. Passando de uma vida para outra, ele renasceu novamente. E o seu Flores agora vive esquecendo tudo o que houve e tudo aquilo que ele sabia, sofrendo do mal do Alzheimer. Dançarina de rua. Leocádia tinha sempre um pretexto para humilhar. Humilhar. Era o pretexto. Era a coisa que ela mais adorava, humilhar as pessoas. Era a dona de um quase castelo e se sentia no direito de aprovar ou condenar. Ela era a juíza. Nunca, não era juíza, ela se sentia juíza. Nunca perdeu, porém, a oportunidade para expor um ou outro convidado ao deboche ou à desconsideração. Criticava a roupa de uma, de outra, o penteado de que elas usavam, menosprezava a inteligência de uma autoridade, ridicularizava a pobreza de alguém, de alguém de renome que esbanjava dinheiro na caridade. Isso ela achava ridículo e dizia que tal pessoa não tinha condições de dar tal donativo à questão da caridade. Fazia desfilar a criadagem humilde para esnobar. A firmeza com quem mandava era coisa de se espantar. Vidas depois, Leocádia está na cidade, ou aqui ele coloca o lugar. Leocádia está na cidade de Bom Jesus, percorrendo as ruas maltrapilha, balançando braços e pernas, como se fosse um... né? Fazendo caretas e falando de soquinhos. Falando, não consegue falar direito. Na Santa Casa, disseram que ela sofre de coreia. Eu não sei o que é isso, mas deve ser tipo uma doença. Aí o médico diz que esse tipo de doença que ela tem é meio que popularmente chamada, ou vulgarmente chamada, de dança de sanguíneo. Não é por isso que ela mereça ser achincalhada pelos moleques da rua que a seguem imitando seus trejeitos, imitando sua maneira de ser. Vejam bem, são quatro casos aqui de que pessoas vieram com problemas mentais graves. Por quê? Porque numa outra existência, numa existência passada, elas foram aquilo que falaram aqui, que foi falado aqui no texto. Eram vaidosos demais, ou eram avarentos demais, ou orgulhosos, ou debochados demais. Enfim, como é que a gente vai ter o entendimento de vida se nós não entendermos o que é uma daquelas grandes leis que o Espiritismo prega, que é a lei do karma. No momento em que nós entendermos a lei do karma, que é a lei que muitos falam de causa e efeito, nós vamos compreender, vamos entender tudo aquilo que passa ao nosso redor. Vamos entender, inclusive, aquilo que passa com nós próprios. Entendendo da vida. Será que nós entendemos da nossa própria vida, se nós olharmos para dentro de nós próprios? Será que nós conseguimos realmente vislumbrar um grande entendimento e depois uma compreensão e uma aceitação de nossa própria existência? Isso aqui não é para a gente só reparar os outros, não. A gente reparar a nós próprios, entendimento de vida, entendimento de nossa vida. Agora, atualmente, por que nós estamos assim? Por que nós estamos nessa situação? Seja ela boa, seja ela ótima, ou seja ela péssima, cada um sabe de si. Ora, o passado, as vidas que nós tivemos, que nós vivemos em outras existências, são coisas que hoje nós estamos colhendo. E tudo aquilo que hoje nós estamos plantando nessa própria existência, nós vamos colher num futuro próximo. Quer dizer, o passado explica o presente, entendemos e compreendemos a vida atual, e o presente vai explicar o futuro de nossas existências. Quer dizer, uma coisa tão simples, tão lógica, tão coerente, né? Até matemático, que é só a gente querer realmente aprender isso, que realmente nós vamos conseguir entender aquilo que passa por aí, aquilo que passa por nós, com nós, mas não só entender, porque vem o entendimento, depois vem a compreensão, e depois da compreensão vem a aceitação. E aceitar, às vezes, é bastante difícil. Obrigado.